Iniciando a decolagem. Tá, 3895 para o táxi, com 158 a bordo, 4 horas e 10, você na Galeão. Teste, tá, 3895, livre táxi à direita, ponto espera 10, torre 1895. Atenção, 3895, obrigado. Solo Salvador, 5220 da Trip, eu sou a Trip, ingressando na Alfa. Teste, Trip 5220, primeiro táxi, Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 5220. Para pushback acionamento, tá no 0533191. 3191, tá autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, tá 3191. Solo Salvador, Oceaner 6200, livrando via Foxtrot. Oceaner 6200, livre táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi de Alfa, chama antes da Juliette, Oceaner 6200. Salvador, muito bom dia ainda, é o Gol 156, se a gente dá mais autorização para se abrir o Gol aqui dentro. Afirmativo, bom dia, Gol 156, autorizado, Galeão, nível 360, via Fezulu no 0 até SMAP, após conforme o plano, a decolagem é da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após Leda, e após bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5562, Gol no 556. Muito bem, então está autorizado. 360 para o Porto Internacional do Rio de Janeiro. Via Amplis Lua, 90. Recorda 90 com curva direita, cumprindo o perfil da Dael. Posso ir da PIF. 1935, controle 5562 é o transponder. O gol. 556. Correto, gol no 556. Chame para o push, acionamento. Camarada. Chanel 6200, ingresse na Juliette, o gate é o 04, e fique atento aí, tá terminando o pushback aí, vai ingressar no pod 3. Você vai ingressar via Juliette, no pod 04, pode entrar na nave da Chanel 6200. Charlie Alfa, tá, bom dia. Qual o setor que vai sobrevoar em Salvador? Autorizado o local Salvador, sobrevoa em Vera Cruz, mil pés, corredor Axé, decolagem é da 17, curva direita, controle 119, decimal 35. A torre 118, decimal 95 e o transponder 0170. A bata com 01 a bordo. O cotejamento está correto, chame a torre para acionar o Charlie Alfa Tango. Aerotax, 3191, táxi 165, alterna Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Certo, o Tan 3191, livre o táxi em frente, via Pátio Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 118, decimal 95. Autorizado, Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 1895, tá, 3191. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou na Golf. Azul 4060, ciente, livre táxi, Alfa Juliette, o gate é o 08. Alfa Juliette pro 8, 4060. Salvador, o voo no 556 na ponte 2, pronto para o push. Autorizado, o voo no 556, chame táxi. Mora táxi. Tá, chegou 556, temos 105 a bordo, 325, alterna campina. Sente, voo no 556, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Táxi direita, ponto de espera 1895 a torre, um bom domingo, 556. Igualmente. Whisky, Bravo Whisky, tá livre o táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Bravo Whisky, livre o cruzamento do Pátio chama na Lima. Whisky Bravo Whisky, prossiga o táxi pela pista 35, Lima, e pista 35 até Aerostar. solo Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6213, informação November, quanto autorização Galeão? 7, Oceaner 6213, está autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu no 0 até SMAP e após conforme o plano, a decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 1-9-35 e o transponder 5574. Oceaner 6213, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 1-0 até SMAP, após conforme a rota do plano. Decolador no zero, com curva direita, perfil da El, Leda, Bridge, controle 193, o transponder 5574, Oceaner 6213. Oceaner 6213, correto, cotejamento, chame para o puxa acionamento. Chamarei, obrigado. Paulo Salvador, bom noite, 64. 1864. Está pronto para a cota em Maceió? Pronto, Fábio. Autorizado, Maceió, 370 o nível, via Peruísque 58 até Orago. E após Orago, direto Maceió. A decolagem dá 1-0. Primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 119-35 e o transponder 5011. Ok, autorizado 370, Maceió, é pelo 8 até Orago, após direto Maceió. Decola do 1-0, curva esquerda na Puca Caju, 19-35, o controle é após, 50-11, é o transponder, voo 1864. Correto, voo 1864, chama para o push acionamento. Charlie Alfredo, 5443, informação 90. E 5445, autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.35 e o transponder 5005. Autorizado então para correto, 35445, chame para o push e acionamento no pátio 3. Alô, Salvador, é, boa tarde, é o Azul 4463, sentido 90. Confirme quem chamou o som, o Azul 4463. Afirmo, 4463, paciente da 90, 180 para Ilhéus. Quem está autorizado, nível 180, Salvador Ilhéus, via... Ou melhor, desconsidera aerovia após decolagem da 10, curvará à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto Ilhéus. O controle 119.35 e o transponder é o 5001. Cliente autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 10, curva direita da El Leda, direto Ilhéus, controle 1935, transponder 5001, azul 4463, está na posição 8. Correto, azul 4463 e chama para o push acionamento. Chamará, push acionamento, azul 4463. Salvador, é o voo no 864. Prossiga, voo no 864. Para o pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi. Calibre 1 no 864. Solo, é o gol no 864, não sei se puder pedir um operador de finger aqui pra gente poder sair, eu te agradeço. Gente, o gol no 864, irei informar aqui a infra-aero. Obrigado. Nada. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, bom 455. Gol no 455, boa tarde, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa é bota antes da Juliette, 455. Chiné 62 no 3, autorizado, chame para o táxi. Estou na táxi 62 no 3. Chiné 62 no 3, o senhor tem condições de acionar na posição, aguardar para iniciar o push? Pois não, prossiga, 62 no 3. Que acione na posição e aguarde para o push. Sim, vai acionar na posição, aguardar para o push, 62 no 3. 455, 4 da Juliette. 455, mantenha a posição, seu gate é o 1-1, aguarde para ingresso no pátio. Gente, mantém a posição, 455. Uno 864, Uno 04 a bordo, 2 horas e 15, alternando Salvador para o Caio. Gentileza, o alternado e autonomia, Uno 864. Nossa alternada é Salvador, autonomia 2 e 15. Copiado. Livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 101-18-95-A2, hein? Índia 18-95 no ponto de espera, boa noite, 64, boa. 62-13 vai aguardar para iniciar o curso, vai funcionar após o início do pushback. 2, 1, 3 da Ocean Air. Após a passagem do 737 aí na Gol, taxiando à sua esquerda, tá livre o puxo de acionamento no gate 4 e chame o táxi. Após a passagem do 37 da Gol, ele está na visão, a gente é o Gol no 455. Após o tráfego da companhia, prossiga para o gate 11 e fique atento à viatura Follow Me da Infraero, nas proximidades do gate 8, e o mesmo irá ligar até o 11, o gate 11. Após a tráfego da companhia, já visual com o Follow Me, ele segue, né? É o portão 11 com 455. Azul 4463 no gate 8, puxa acionamento. Ok, o Azul 4463. Após a passagem de um 737-800 aí da Gol, no travel do gate 8, o inicia em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Após a passagem do 37 da Gol, que está ingressando na Juliette, está autorizado, vai chamar táxi. Azul 4463. Estimativa. Kilo Isque, vai prosseguir com o corredor forte? É, está autorizado o local com sobrevoo em Mata de São João, prossegue a mil pés no corredor forte. A decolagem é da 17, primeira curva à esquerda. O controle 119, decimal 35, a torre 118, decimal 95 e o transponder 0116. Correto, chame a torre para acionar. Braço do Whisky. Para o táxi azul 4463, alterna Salvador, 2h45 de autonomia, 45 a bordo. Cliente azul 4463, livre o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1018-95, a torre. Pátio Índia, 1895, obrigado. Paulo, tá 3216. A 3216, livre táxi via Alfa. E Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette para o gate 01. Autorizado, chame táxi, 355-445. Autorizado, vai chamar para o táxi, 445. Gol no 167, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem é da 10, curva à direita, após a subida é a Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge. Controle 119.35. E o transponder é o 5025. Correto, voo 167, chame para o curso de acionamento. Papa, Oscar Alfa Charlie, autorizado Guarulhos, nível é o 430, via Peruísque 50, até a posição Sequiba, Sierra, Eco, Kilo, Papa Alfa, e após conforme o plano. A decolagem da 17, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, Eudes, para interceptar Peruísque 50. Controle 119.35 e o transponder é o 5563, o Oscar Alpha Charlie. Oscar Alfa Charlie, correto cotejamento, o senhor está em qual hangar? Te chame a torre para o acionamento, já tem o POB? A frequência 1895, tem uma boa viagem. Táxi 34466 a bordo, 3 horas e 15. Alternativa Maceió. Que o Oscar Alfa Charlie chame a torre 1895. Afirmativo, está correto. 35445. Livre o táxi em frente, chame para ingressar no pátio principal. Livre. Frente vai chamar para ingressar no principal, 5445. Jogou no 962, continuidade sem frente, mantém antes da Juliette. Afirmativo, vai manter antes da Juliette com 962. Pelo Quebec Serra, prossiga. Quebec Serra, ciente, agora a gente está de cópia. Comodoro, Gol, no número 7, se tiver estacionamento. Posição 10 está autorizado, Gol, no número 7, chame para o táxi. Gol, no número 7, e só para informação, temos um Boeing da companhia que vai parquear no gate 9. Recue um pouco mais a aeronave aí pra dar passagem ao tráfego pra parquear no gate 9. Tem que será coordenado. Solo, boa tarde, tá 3804, livrou na sua escuta. Teste 3804, continue o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette vai chamar 3804. Trip 5445, táxi pelo pátio principal e Índia, ponto espera da 10-1895 a torre. Táxi, espera da Índia, ponto espera, o Gol no 962, após o ATR da Trip, prossiga para o gate 9, via Juliette. Ativo livre ingresso, Juliette, porta 9, visual com Trip Gol 962. TAN 3804, o gate é o 03, Alfa e Juliette, autorizado o táxi. Informativo, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, com 03, 3804. Quebec Sierra, você poderia informar o horário da notificação? Ok, 15h30. Aguarde um instante, o que eu tenho aqui no sistema é para 16h30, 1630. O senhor fez alguma CHG de calçora? Aguarde um instante, eu vou checar aqui no sistema. Porém, temos para 16h30, ok? Paulo, falador, boa tarde. O Gol 454, centro da lavenda, autorização, confim. Gente, Gol no 454. Autorizado, confins, 360 nível, via UPZULU 16, decolagem da 10, curva direita, subida é a DAEL, após DAEL LEDA e após LEDA BRIDGE, o controle 119.35 e o transponder é o 5034, o Gol no 1454. 454, autorizado Confins, 360, via Atezulu 16. Decolada 10, curva direita, da EO, Leda, Brigue, controle 1935 e o transponde 5034. Certo, vou no 454. Chamo quando pronto para o push de acionamento. Repórter 454. O Salvador, está 3144. Está 3144, táxi em frente, chame antes da Juliette. 3 dias da Juliette, 3 dias da Juliette. Hora o táxi, Gol 1167, 169 a bordo, 350 ao pé na Galeão. Ciente, o Gol no 167, está livre o táxi pelo pátio e Índia, o ponto de espera.